Sérgio Rodrigues, tocando a música que você gosta na Rádio Avaré, show do Caboclão. E esse amor ficou em mim. 8 horas e 57 minutos da nossa manhã. Milionário José Rico em Pão de Mel, 8h57. E vamos nós a partir de agora da nossa manhã colocando um ponto final na nossa manhã sertaneja. É um ponto e vírgula, né? Porque se o nosso Deus assim o permitir, amanhã nós estaremos de volta com as mais tocadas, as mais solicitadas nas principais rádios de todo o Brasil. Eu vou estar apresentando para você no programa de amanhã. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção dispensada de cada um de vocês e também a nossa equipe de patrocinadores do Show do Caboclão. Bom, saiam da sintonia não, porque dentro de instantes a Márcia Ferreira e o seu programa Saúde com Beleza. Aquele forte abraço, meu povo, até mais e até amanhã. E pra você, garotão, o meu aperto de mão. Pra você, gatinha do meu coração, aquele abração. E pra você, poderosa do meu coração, aquele beijão, gente. Até mais, tchau, tchau. E até amanhã, se o nosso Deus assim o permitir. A sua melhor companhia todos os dias. Rádio Avaré. Tecla verde, não sei se desligo ou fico distante. Ou se ligo e mato logo essa sede. E se eu te ligar, você não atender? E se eu não ligar, como é que eu vou saber? Tá chamando, vai, atende, por favor. Tá chamando, vai, só quero seu alô. Chamou mais uma vez, será que ela ouviu? Chamou, chamou, chamou, caí. É isso que eu sou da sua vida. Chamadas não atendidas e todas as lembranças já vivi. 1570 kHz, Rádio Vale, AM. Entregue seu carro para quem entende de qualidade e bom atendimento. Só no Auto Posto Santa Bárbara você tem a tranquilidade de entregar o seu carro e saber que ele está em boas mãos. E ainda, no Auto Posto Santa Bárbara, a cada 30 litros de combustível no tanque, você ganha uma ducha grátis. Auto Posto Santa Bárbara, Avenida Salim Curiati, esquina da P1. Supermercado Varoli, lugar que você compra muito pagando pouco. Todas as terças, preço imperdível no pão francês. Na quinta gaúcha tem o açougue em oferta e aos domingos tem o delicioso frango assado e costela assada. Parcela suas compras acima de R$100 em 3 vezes sem juros no cartão de crédito. Supermercado Varoli, lugar que você compra muito pagando pouco. Rua Pedro Rossi Contrucci, 601, no bairro Presidencial em Avaré. Telefone 3732-8608. Nesse Natal, chame a felicidade. Ela vem quando você olha para dentro de si e em volta e descobre maravilhas nesse Natal e Ano Novo. Reúna a família e chame a felicidade. Mensagem da sua Rádio Avaré. Desde 1948, o amor de sempre. Atenção, servidor municipal. Sabia que sendo filiado ao Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais de Avaré e região, além de ser defendido por uma entidade reconhecidamente combativa, você também tem o direito a vários benefícios, como assistência odontológica gratuita, consultas psicológicas e atendimento jurídico para causas trabalhistas? Faça-nos uma visita e conheça mais sua entidade classista. Sindicato dos Servidores e Funcionários Públicos Municipais de Avaré e região, unindo a força do Vale. No Brasil, considera-se que o ciclo de alfabetização termina no terceiro ano do ensino fundamental. Mas a Avaliação Nacional da Alfabetização de 2016 mostra que mais da metade das crianças nesta fase escolar não compreendem o que leem. Se você acha que essa situação precisa mudar, ajude a tornar real para milhares de crianças a oportunidade de melhorar a leitura. Acesse lbv.org/nota10 e participe. Você sabia que tem como ouvir a programação da Rádio Avaré pela internet? É fácil, é só acessar www.radioavaré.com.br e clicar no Ouça Aqui. Você também pode ouvir a Rádio Avaré pelo aplicativo TuneIn Rádio em celulares e tablets. 9h02. Vestibular Eduvale 2019. Veja a vida melhor no futuro. Última data de prova é em 13 de janeiro. Acesse eduvaleavaré.com.br e conheça todos os cursos de graduação da melhor faculdade de Avaré e região. Início das aulas em fevereiro de 2019. Vem pra Eduvale. Informações 3733-8585. Rádio Avaré. 70 anos. Se você tá precisando de dinheiro, vou indicar a solução. Procure a Casa Sênior e saia com dinheiro na mão. Crédito pessoal e financiamento de veículos. E para o funcionário público, empréstimo consignado. Rapidinho o seu crédito é aprovado. Na Maranhão 1457, Avaré, fone 3733-7460. Casa Sênior. O rádio é moderno, sabe se adaptar aos tempos e está sempre atual. O rádio transmite sentimentos, desperta sensações, une pessoas e divulga o seu produto de uma forma criativa e inovadora. Não perca o seu tempo e o seu dinheiro com propagandas que não dão o resultado esperado. Anuncie no rádio. ZYK 552, 1570 kHz, Rádio Avaré AM, desde 1948, o amor de sempre. Começa agora o programa que vai falar de saúde e beleza. No seu rádio, a voz que encanta o Brasil. Márcia Ferreira apresenta Saúde com Beleza. O programa que faz companhia, alegra, educa e fala tudo o que você gosta de ouvir. Saúde com Beleza está no ar. Olá, olá, meus amores, que alegria, o Saúde com Beleza está começando, meu abraço especial a todos vocês, sejam bem-vindos a esse encontro maravilhoso, onde aqui compartilhamos tantos assuntos importantes para que possamos ter um dia a dia cada vez melhor. Afinal de contas, não tem nada melhor do que estarmos em dia com a nossa saúde. Não tem nada melhor do que estar bem disposto no dia a dia, não é verdade? Trabalhar, estudar, passear, ainda mais agora nesse período, as crianças entrando de férias, muitas pessoas entrando de férias, tem que aproveitar a vida, bom demais. E agora, minha gente querida, vamos saber o que vamos ter hoje. Olha, na dica de saúde, o assunto é disenteria. Muito cuidado, porque volta e meia as pessoas acabam ficando prejudicadas por causa de disenteria. Então hoje esse assunto é para todo mundo prestar atenção. Na dica de beleza, vamos trazer mais dicas especiais, tendência de corte de cabelo para esta estação. E vamos também ter as participações, vamos ouvir música, vamos falar sobre meio ambiente, é isso aí. E é como fazemos todos os dias, aquela mensagem importante na abertura do programa. Vamos cuidar da saúde emocional, da saúde espiritual. Jamais engane os outros para não ser enganado. Seja sempre verdadeiro. Não minta para que sua consciência permaneça tranquila e seu sono seja calmo. Fuja do remorso e não prepare para si mesmo um futuro doloroso, pois nada torna uma pessoa mais infeliz quanto a ela se sentir que ninguém mais confia nela. Seja sempre verdadeiro e há de angariar muitos amigos leais e sinceros. Uau, depois dessa mensagem maravilhosa do livro Minutos de Sabedoria do Torres Pastorino, vamos trazer música. Olha aí o Enzo Rabelo que vai cantar pra gente Tijolinho por Tijolinho, mas nessa música o Enzo tem a participação do Zé Felipe. Vamos ouvir? Segura, Enzo. Meu amigo Zé Felipe. É nóis, hein? Explodiu. E algumas mentiras beijaram sua boca. Uma decepção.